Panorama Agrícola para 7 de janeiro de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje, 7 de janeiro, segunda-feira de lua minguante. No ar para você, o Panorama Agrícola. Na mesa de som são o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. E o ditado de hoje é: ninguém pode servir a dois senhores. Na dica do Panorama Agrícola desta segunda-feira, coma melancia. E na entrevista, unidades de referência tecnológica dão apoio ao trabalho de extensão rural da IPAGRE. Confira no especial desta segunda-feira. Você pode participar do Panorama Agrícola. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@ipagre.sc.gov.br. Nós estamos também na internet, no site da EPAGRE, no site do Governo do Estado e no portal Dia de Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. A melancia é uma hortaliça que fornece pequenas quantidades de vitaminas C, A, B1 e B6, além de potássio e magnésio. Cerca de 90% do seu peso é em água. A melancia é uma excelente alternativa para você matar a sede. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, conversamos com José César Pereira, gerente estadual de extensão rural da EPAGRE. O assunto: unidades demonstrativas. José César Pereira detalha as unidades de referência educativa, as unidades de referência tecnológica e as unidades de validação. Esse é um tema que eu diria assim, bastante interessante, né? Porque a metodologia das unidades demonstrativas, isso é de amplo conhecimento de toda a extensão no Brasil, né? Aqui em Santa Catarina, desde o princípio, nós sempre nos valemos, nós sempre usamos esse método da unidade demonstrativa como um recurso, eu diria assim, poderoso, né? Esse foi um termo que eu usei outro dia. Por quê? Porque nós fizemos um trabalho nas propriedades dos agricultores, ou seja, nas condições deles, nas propriedades deles, com a mão de obra deles, com os conhecimentos deles, enfim, nas condições deles. E acompanhamos isso durante uma safra, normalmente é durante uma safra, né? Quando se trata de agricultura ou quando se trata de pecuária, né? Aí a gente define, pelo objetivo da unidade, você define o prazo, o tempo que ela vai durar. E os agricultores vão poder acompanhar isso desde o início da implantação, né? Por exemplo, uma unidade de referência tecnológica, né? Que é também chamada, no caso de milho, né? Então você, desde o preparo do solo, do plantio, dos tratos culturais, né? Até o resultado final. Então, no resultado final, nós fazemos um dia de campo. Ou seja, chamamos, convidamos todos os agricultores que tenham interesse, né? E eles vêm, vêm e assistem, né? Eles vêm, digamos assim, com os próprios olhos, os resultados que dá. A gente colhe, né? Aproveita, inclusive, os agricultores que estão ali presentes para ajudar na colheita, quer dizer, é uma coisa que é demonstrada assim, com transparência, todo mundo está ali vendo, né? E ajudando a fazer. E aí a gente avalia os resultados. Então, é claro que nós fazemos isso usando toda a tecnologia que a EPAGRE recomenda, né? Então, o agricultor que vem a ser o colaborador, que a gente chama, que é aquele que cede um espaço da sua área, da sua propriedade, para que a gente implante uma unidade demonstrativa, que normalmente, no caso de uma lavoura, é 1.000 metros quadrados, né? Ou seja, 10% do hectare, né? Então, ele participa, ele ajuda, ele tá junto, ele concorda que em receber visitas, né? Nós acompanhamos durante o ciclo todo da cultura e os agricultores também, a gente faz reuniões. Então é uma pessoa que teria que estar aberto à inovação, teria que estar aberto a colaborar com seus colegas, com seus vizinhos, né? Porque a gente, durante aquele período, vai estar ali junto com ele, entrando na propriedade dele, fazendo reuniões, fazendo avaliação. E essa avaliação final é interessante porque ali você demonstra o resultado, né? O que realmente apurou em termos de colheita, nós já fizemos o cálculo cálculo, né, o cálculo econômico, né, de quanto foi gasto, a gente registra tudo, tudo que vai ser gasto, mão de obra, insumo, né, enfim, tudo, toda a despesa é registrada. E aí a gente faz o balanço, né? Bom, colhemos tanto, isso pelo preço do mercado de hoje vale tanto, né? E gastamos tanto e aqui temos o resultado. Então, por isso que eu digo que é um método poderoso, porque a gente consegue demonstrar nas condições dos agricultores, né, os resultados que a tecnologia adotada pode proporcionar. E então, esse tem sido o principal método de difusão tecnológica, né? E aí, a partir desse momento, os agricultores não duvidam mais. Porque até então, se você fica lá só fazendo reuniões teóricas, né, só explicando ou mostrando vídeos, isso é uma coisa, isso ajuda. Mas ele não é suficiente, às vezes, em alguns casos, ele não é suficiente para convencer, né, para os agricultores se convencer de que aquela tecnologia realmente tem que ser adotada porque ela traz resultados benéficos, né, para econômicos, inclusive, né, para ele e para a família dele. Quantas unidades demonstrativas tem estado? Olha, nós temos, eu disse assim outro dia, acho que esse número ele cresce a cada mês, né? Mas o último balanço que a gente tem são 450, 383 são de referência tecnológica. Essa de referência tecnológica são aquelas unidades em que a gente quer, digamos assim, passar para o agricultor alguma tecnologia. Então, por isso que é chamado de referência tecnológica. Então, naquela tecnologia, aquela área, né, aquela unidade, ela é referência. Então, temos 383 espalhadas por todo o estado e temos ainda 41 unidades de referência educativas. Nós chamamos assim porque elas são feitas com escolas, com a participação, né, dos estudantes e das comunidades escolares, professores, enfim. Então, já estamos com isso, né, já lá na escola, já com os alunos, com as crianças que estão lá começando a estudar, já com eles já começamos a também trabalhar, né? Eles serão os agricultores do futuro. E eles, então, já começam a conhecer a tecnologia, a importância que isso tem para eles, para a família deles, para a comunidade deles, para o município deles, para a região deles. Então, nós temos 41 até o momento, né? Você viu ali, a nossa meta são 70, né? Temos mais 30 para implantar. Nós temos ainda unidades de validação, é um outro tipo de unidade, né? Que ela é feita normalmente associada à pesquisa. Normalmente não, ela é associada à pesquisa, ou seja... O pesquisador tem um projeto de pesquisa e ele precisa demonstrar um resultado. Então, antes de divulgar o resultado, de publicar o resultado da pesquisa dele, eles fazem o que, que se chama de unidade de validação. Ou seja, implanta aquela tecnologia, né, numa propriedade para avaliar nas condições dos agricultores. Porque, às vezes, o resultado na unidade experimental, ele é um... Porque ali você tem, digamos, todos os recursos à mão, né? Porque você planeja antes. Então, se você sabe que você vai precisar de algum fertilizante, por exemplo, para aplicar em cobertura, você já compra ele está lá disponível. E aí, no momento certo, você aplica, né? Agora, com o agricultor, às vezes, não é assim. Às vezes, ele precisa sair para comprar. E aí, no mercado, não tem. Então, era para aplicar essa semana, ele acaba aplicando só a semana que vem. Aí, se na semana que vem choveu, ele aplica ali há 10 dias, por exemplo. Estou dando, assim, alguns exemplos, né? Que às vezes que é muito comum acontecer. Então, a gente, os pesquisadores implantam essas unidades de validação para que nas condições dos agricultores, né, das propriedades, nas condições deles, portanto, eles possam então fazer uma avaliação final. E aí, se ela se comprovar eficiente, né, se comprovar eficaz também nas condições de propriedade, então ela é publicada. Essas são as unidades de validação que no momento, nós falamos ali em 8, né? No momento, nós estamos com 8. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o gerente estadual de extensão rural da IPAGRE, José César Pereira, sobre unidades demonstrativas. Ela trabalha lado a lado com o homem na plantação. Cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora que em tudo dá um jeito. Uma grande lutadora merece nosso respeito. O campo se levanta, o seu trabalho agradece. É sua força guerreira, é uma planta que cresce. O campo se levanta, o seu trabalho agradece. A sua força guerreira, é igual a planta que cresce. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.